gelado igual gelo, coração de maloqueiro. A paz voltou pra mim, feitiço contra os feiticeiros. Amor é só de mãe, o resto eu desconheço. Na vida tem defeitos que curam com recomeço. É bom viver, aos poucos compreendi a frase. Eternizar todas essas boas amizades. O céu é parte, as nuvens me lembram os bailes. A malandragem é viver solto na cidade. Pesquei o ódio, mas na maré achei mudança. Sou aquele molequinho que não perde a esperança. Quem luta sempre alcança, mesmo sem lança. Tô nessa dança, a melodia um dia canta. Vamos viver tudo que não vivemos ontem. De tanto sofrimento a vida me fez gigante. Fazendo as pontes, mesmo que seja de barbante. Contagiante e gravemente agravante. Como é bom viver em paz. De hoje eu resolvi manter minha postura, andar pelo certo de olhos abertos, porque a vida eu quero. Apesar das perdas, derrotas, vitórias, aqui eu espero estar com a família todos os dias, com a minha mulher, minha vida. Aí Edu foi bênção de Deus, sou grato em firma. Melhores dias sem precisar de canhão na mão. Se é que me entende, relatos fazer e mandar de doidão. Bem mais suave, sem maquiagem, aqui nós lidera. Só os verdadeiros cola com nós. Salve favela, espero um dia, melhores dias pra toda a periferia. Como é bom viver, né firma? Um passo atrás, mas sempre na frente, é sucesso.